Espaço Saúde, com Dimara Oliveira. Coluna Espaço Saúde na Band News FM. A médica convidada de hoje, mais uma vez, é a professora da pós-graduação em psiquiatria da Faculdade IPMED, doutora Sandra Carvalhais. Obrigada por nos atender, doutora. Eu que agradeço o convite. Doutora, hoje nós vamos falar de uma situação que as redes sociais têm colocado muito no dia a dia nosso, né, nessa modernidade que elas trazem, que é um grupo de mulheres, né, contra a depressão, a ansiedade, as síndromes, que ajudam, né, outras mulheres na mesma situação. Qual que é a importância de uma união num momento tão angustiante como é o caso de quem está vivendo essas situações? De uma maneira geral, os grupos de compartilhamento, de experiências, são chamados também grupos de autoajuda, grupos de apoio, eles têm uma importância muito grande, porque essa troca de experiência, ela nos ajuda. Quando você compartilha a sua experiência com o outro, às vezes a pessoa se sente acolhida, compreendida e às vezes até ajudada com alguma dúvida que ela tem. Então, isso é muito importante. E são vários os grupos de autoajuda em várias situações. E esses das mães, sobretudo daquelas mães que têm o primeiro filho, tem sempre muitos questionamentos a respeito do dar conta, de como que vai ser, como que eu vou cuidar dessa criança. Você falou, assim, de um momento muito angustiante. Eu acho que é um momento de angústia, sim, porque o desconhecido, o novo, é sempre angustiante para o ser humano. Mas nós temos que pensar também que é um momento que, para a maior parte das mães, é de muita alegria, né? De trazer essa criança ao mundo, de conviver com ela. Eu falo que a gente recebe um neném que você, assim, já tem um nome, você já chama pelo nome, mas ele vai se construindo naquela identidade na medida que você vai se relacionando com ele. Então, é muito gratificante isso também, né? Essa experiência. Doutora, não sei se a senhora concorda comigo, eu já tive a experiência, tenho dois filhos. A gente vive meio que pela metade, né? Você vive aquela mãe que é apaixonada por aquele bebê que você acabou de ganhar, que você sente que é a parte sua, né? A maternidade tem muito isso. E, ao mesmo tempo, você tem do seu lado uma criança que não te deixa dormir, que você tem angústia. Gente, é tão pequenininho, tão frágil. Então, eu acho que a cabeça da mulher, ela fica muito dividida nesse momento. A senhora entende assim? Claro, eu entendo. Eu acho que é nesse momento que essa experiência de compartilhar nesses grupos é muito importante. Porque, sobretudo na nossa cultura, parece que é assim, como se a mãe só pudesse viver essa primeira metade que você falou, da coisa muito boa, né? Muito maravilhosa, está sendo muito bem. E como se ela não tivesse nem a possibilidade, às vezes, até de pensar: nossa, mas eu estou cansada, mas tem horas que eu tenho medo até de não dar conta e está sendo muito desgastante. Então, poder compartilhar essa experiência, outra pessoa poder dizer disso para ela, falar também que viveu isso, como você está fazendo aqui agora, compartilhando a sua vivência, isso é muito importante. As pessoas que estão perto, as mães, as pessoas que, de maneira geral, o próprio companheiro, é muito importante o companheiro, o pai daquela criança que podendo estar junto, é também compartilhar, porque é também ajudar, é acalmar essa mulher nesse momento. Realmente, isso tem até o nome de uma palavra, né, que é usada a palavra em inglês, que é um blue. É assim, um sentimento de uma baixa de humor, não chega a ser uma depressão necessariamente, mas é uma sensação de estresse acompanhado por essa baixa de humor e que, de uma maneira geral, vai passar com o tempo e, sobretudo, se essa pessoa é mais acolhida, se essa mãe é mais acolhida, vai ter mais facilidade disso passar mais rapidamente e com menos sofrimento. Doutora, a senhora acha que falta a conversa, a informação, como nós estamos falando agora? Porque, às vezes, o que se passa para a mulher, né, antes, quando ela está gestante ainda, ou quando ela pensa em ter um filho, é muito um céu de brigadeiro, né, o céu azul e tudo lindo, e até para o parceiro mesmo, né? E muitas acabam descobrindo depois que o neném nasce que não é tão maravilhoso dessa forma, que você tem ajustes, você tem uma adaptação à criança tem uma adaptação a você, No caso da mulher, o seu corpo muda. No caso do homem, às vezes, ele quer ajudar muito, mas também ele não amamenta. Então, quem tem que levantar é a mulher. A senhora acha que falta contar essas verdades? Eu acho que sim. Eu acho que a informação é sempre importante. E existem grupos, atualmente existem cursos, né, para o casal gestante e para, às vezes, até as famílias. Quando eu ganhei o meu primeiro netinho, que está fazendo 1 ano agora, eu fiz o curso para avós. E eu achei que foi muito bom. Eu fiz, os avós também fizeram do outro lado. Eu acho que nos ajudou muito. Claro que nós já tivemos experiência de cuidar de filhos, mas é sempre bom partilhar, o momento é outro, até há uma mudança, até na forma de cuidar dessa criança. Infelizmente, essa possibilidade é para muito poucas mães, né? Para ter essa possibilidade de ter acesso a essas informações. Mas eu acho que o serviço de pré-natal, que pudessem ter algum acolhimento desse tipo, algum, mesmo que fosse palestra, que não dá para fazer uma coisa muito individual, é muito interessante. Acho que você tem razão nisso. Até da pessoa poder colocar seus próprios medos, que às vezes já aparecem antes do nascimento do bebê. E fica sempre aquela dica, né, doutora? Não se desesperar, porque tudo passa. E vai saber que passa, né? Só que na hora a gente tem dificuldade de acreditar, né? Mas passa. Isso é uma coisa muito importante. E a gente vai aprendendo a lidar com essa situação nova também. É cada dia um dia, como você falou, não desesperar, ir com calma. E quanto mais as pessoas da família puderem ajudar, compartilhar, isso também é muito importante. Conversamos hoje na coluna Espaço Saúde da Band News FM com a professora da pós-graduação em psiquiatria da Faculdade IPMED, doutora Sandra Carvalhais. Obrigada, doutora. Eu te agradeço, Dimara.